Quero cantar, dançar, mostrar o meu talento. Me dedicar, afirmar o que estou aprendendo. Sou grato a toda ajuda pra vencer. O que fazem aqui por mim, eu não vou esquecer. Obrigado por existir. Obrigado por apostar em mim. Obrigado, meus pais, pela vida e o amor que me deram demais. Minha vitória devo muito a vocês e aos parceiros que acreditam em vencer. Hoje sei como viver. Agradeço meu pai, obrigado meu Deus. Vim da favela pra escola da vida. Desde 10 anos eu já tô na corrida. E nessa vida tive que me virar. Saí dos becos, fazer show, me jogar. Foi amor à primeira vista. Pela vida o dom que me fascina. Eu tô jogando, lutando pra cantar. Fazendo música pra todos dançar. Me escutar e aprender. Que a vitória só depende de você. Acreditar que você vai vencer. Vai vencer. Vou vencer, vou batalhar. Eu não jogo minha chance fora, eu vou batalhar. Vem comigo, nego, vamos embora. Dos becos pra pista, os nomes na lista. Vida de artista, favela acredita, nós vamos chegar. Foto na revista, com as gatas bonitas. CD entrevista, o Jeff na pista pra fazer dançar. Banho de mar no solão, beijando minha sereia. Depois com meu salmão, tomando chope na areia. Me sinto um campeão, curtindo a natureza. Fico feliz de montão, isso que é vida, minha nega. Eu agradeço, fico grato, muito agradecido. A esperança na mudança que eu trago comigo. Me ajuda, vida muda, coração que fala. Longe de treta, com a minha preta, vida sossegada. Vamos ser felizes agora, truta, luta, não demora. Tá no peito e a vitória, luta pra fazer história. Força na sua trajetória, força na sua memória. Firme nossas atitudes, fé na graça, raça, glória. Força na sua trajetória, força na sua memória. Firme nossas atitudes, fé na graça, raça, glória. Obrigado por existir. Obrigado por apostar em mim. Obrigado, meus pais, pela vida e o amor que me deram demais. Minha vitória devo muito a vocês e aos parceiros que acreditam em vencer. Hoje sei como viver. Como viver. Obrigado por existir. Obrigado por apostar em mim. Obrigado, meus pais, pela vida e o amor que me deram demais. A vitória devo muito a vocês e aos parceiros que acreditam em vencer.